Bem-vindos ao Roger That Commander, o seu podcast de história e cultura militar. Aqui é Guilherme Murua e nós teríamos conseguido se não fosse o maldito General Model e seus tanques enxeridos. Aqui é Rafael Marzola e podia ter dado certo. Aqui é Roberto Malta, estou indo para uma ponte longe demais. Aqui é o Sargento Ivan Barbosa, da 1ª Divisão de Paraquedistas, e eu digo, foi um pouso mal efetuado. É isso aí, pessoal, hoje a gente vai estar falando da Operação Market Garden, uma operação sobre a Holanda. A gente vai discutir o que, que deu certo e o que, que não deu certo nessa operação, como ela foi efetuada e, acima de tudo, como a guerra poderia ter terminado em 1944, um ano antes, durante o Natal. Quanto a Arnhem, creio que você está vendo a situação de uma maneira pouco distorcida. A batalha foi decididamente uma vitória, mas a divisão de ponta, justificadamente na expectativa de melhor resultado, recebeu um golpe. Não afligiu qualquer sentimento de decepção por causa disso, e prezo que nossos comandantes sejam capazes de correr esse tipo de risco. Essa frase foi dita pelo Churchill em resposta a um telegrama do General Smuts, general inglês, que para meados de setembro de 44 estava expressando sua decepção com relação à Operação Market Garden. A Operação Market Garden, o que, que ela era? Os aliados acabaram de chegar na Europa pela Normandia no dia 6 de junho de 1944, dia D, e eles estavam avançando através das linhas de fogo dos nazistas. O que acontece? Eles estavam fortemente defendidos, os nazistas. O Eisenhower, que era o Marechal de Guerra dos Aliados, general, ele queria continuar... O quê? É general, segunda vez. Ele é Marechal, cacete. General, quer apostar quanto? Aposta minha alma que ele é general, velho. Bom, Marechal, caralho. Em todo caso, o General Eisenhower... ele queria continuar com esse segmento de operações que estava meio dividido. Só que o Montgomery, que era... O que o Montgomery era? Vamos lá, já que Marechal. Você sabe tanto de... Marechal de Campo? Marechal de Campo. Então, ele percebeu uma saída para flanquear os alemães e chegar a Berlim. Por que acontece? Teve uma hora que o avanço aliado estagnou lá pra baixo do rio Reno. Eles chegaram perto da linha Siegfried, de defesas da própria Alemanha. Daí eles resolveram fazer o que os alemães fizeram com a linha Maginot, dar a volta. O Eisenhower tinha um conflito de interesses dele querer continuar explorando esses vários frontes de batalha pra liberar aos poucos a Europa. E o Montgomery tem encontrado essa saída direta. Ele queria entrar pelo Franco, a nordeste da linha Siegfried. Pela... Holanda. Ajudando aí com relação ao Eisenhower, ele é general a partir de 42. E durante a Operação Market Garden, ele já era general. Ah, caralho. Tá, onde é que tem Marechal? Na sua mente. Que filha da puta. Eu sou todo realista. Não, mas realista é quem apoia o rei. Caralho. Ai, ai. Tá, major, ele foi major, vamos lá, de 1918 até... Caramba. Ele participou daquela caçada que os americanos fizeram a Ponte Ovila, eu acho. Até 1933 ele foi major. Major? Sim, marechal aqui não tem nada. Depois ele vira tenente-coronel. Mas caralho, eu li que ele era marechal em algum lugar, velho. Foi confundido com o chefe do Estado Maior do Exército era Marshall. Marshall, ele é chefe... Marshall é o quê? Chefe de Estado? Chefe do Estado Maior do Exército. Ah, que é marechal. Não. Isso é um cargo dado... O general Eisenhower, você pode pegar qualquer documentário e vão falar, general Eisenhower, comandante das forças aliadas no teatro europeu, lalala e lalali. Eles vão falar lalala e lalali? Não, lalala e lalali não, palhaço. Tá, por que que a gente entrou na porra do general Eisenhower? Esqueci o que eu tava falando. Então, aí o Montgomery ele queria passar por cima, pela Holanda, e ele encontrou um uso para umas tropas deixadas de lado durante a guerra, que durante são... Durante a invasão da Normandia, não durante a guerra. Não só durante a Operação da Normandia, foi durante a guerra. Então, um uso para as tropas airbornes. Como é que fala airborne em português? Paraquedistas. Paraquedistas. Mas qual é a diferença dos parachutes e dos airbornes? Os paraquedistas tiveram 15 missões canceladas ao longo da guerra. E a McGavin foi uma das primeiras que fizeram atuar mesmo. Não, eu tô ligado, mas eu queria saber, tipo, qual a diferença entre divisão de parachutes e uma divisão de airborne? Qual a diferença? Então, você pode ser o seguinte, você pode falar uma divisão de parachutes é uma divisão de paraquedistas. E airborne, você pode traduzir como paraquedistas ou uma divisão aerotransportada. Ah, isso, aerotransportada, é isso que eu tava pensando. Então... Aí, um uso para as divisões aerotransportadas, que não estavam sendo usadas muito durante a guerra. Como é que estava o teatro alemão da guerra, pessoal? Assim, depois da invasão da Normandia, antes da invasão da Normandia, os alemães tinham 50 divisões estacionadas no teatro oeste, que seria contra os americanos e britânicos. Depois da invasão da Normandia, mais ou menos nessa época, final de agosto, começo de setembro, eles já tinham perdido 40 das 50 originais. E o exército alemão, ele estava muito desmoralizado, desorganizado. E o que, que eles fizeram? Eles trouxeram da aposentadoria o general von Rüsten. Esse general, ele foi perguntado pelo alto comando alemão, depois da Normandia, o que ele tinha que fazer. Ele deu, sai da seu idiota. Ele me chamou de idiota? Não, foi o secretário de defesa. Que o que aconteceu foi que depois da invasão da Normandia, chegaram para ele, os oficiais e tal, perguntaram para ele qual era o melhor movimento a se fazer, e ele falou, selar a paz, idiota. Depois disso, Hitler tirou ele do exército e aposentou ele, forçadamente. Mas daí trouxeram o cara de volta. Sim, ainda durante a operação da Market Garden, ele foi trazido de volta. Sim. Tá, mas quem é que era o marechal do front? Não é marechal. Eu não vou mais falar de patente aqui porque eu vou ser excomungado. Quem tava encarregado do front oeste no começo de setembro de 44? Von Rüsten. O comando passou várias vezes, mas ele começou com Von Rüsten. Só que depois da patada ele foi tirado do comando. E depois colocaram o Model, seguido do Student, Bittrich e Von Zangen. Mas depois voltou pro Von Rüsten no final de tudo. Trocou bastante o comando. O Rommel, que era o comandante da Normandia na época do AD, ele foi obrigado em agosto a se suicidar. Não, isso aí é diferente. Eu li a biografia do Rommel e foi o seguinte, a parada. O Rommel, ele queria selar a paz dos aliados. Existia um plano dele com os oficiais dele de unir as forças dele com a dos americanos para chegar em Berlim antes dos russos. Daí a SS descobriu e deu uma pílula de cianeto para ele. Bastante gente nessa época já queria desistir da guerra. Bastante gente do lado nazista queria desistir da guerra. E se você for perceber, esse finalzinho de guerra era mais uma corrida contra os russos pra ver quem chegava primeiro na Alemanha. E eu acredito que muita gente que foi do lado errado do Muro de Berlim concordaria comigo que teria sido melhor que os aliados tivessem tomado conta do que do Exército Vermelho. O Churchill, inclusive, no final da guerra, ele falou que eles não deviam ter parado em Berlim. Eles tinham que ter continuado até Moscou. O Churchill queria que os americanos e os russos entrassem juntos em Moscou. Mas qual era o objetivo disso? Tipo, eles simplesmente tirarem o pessoal de Moscou e aí dominarem a Rússia e acabarem com o comunismo? Não, para os russos não terem domínio de Moscou e sobre a Alemanha. Tá certo, tá certo. Bom, mas isso aqui não é um podcast sobre pré-Guerra Fria, isso aqui é um podcast sobre Market Garden. É verdade. E eu queria que alguém me descrevesse como é que funciona a Siegfried Line. A Siegfried Line é do outro lado, não é do Market Garden. Eu sei, mas eu entendo o Market Garden como uma resposta à Siegfried Line. Por que que eles não passavam diretamente pela Siegfried Line? Porque é uma linha de fortificações. O Eisenhower foi forçado pelos seus superiores, e também persuadido por muitas pessoas, a se apoiar, a juntar com o Montgomery e apoiar o plano dele de ataque na Holanda. Sim, bastante gente aceitou. O que acontece? O Montgomery, ele deu uma persuadida no Eisenhower para ganhar prioridade no reabastecimento das tropas dele, enquanto eles avançavam por cima na Holanda. Porque a ideia original do Montgomery era parar todas as outras operações que estavam ocorrendo na Europa em 44 e nutrir só uma única grande investida pelo lado da linha Siegfried. O que tem um ponto bem importante, porque só tinha um ponto para distribuir para quatro frontes, era isso? Quatro ou cinco frontes bem distantes uma da outra, e não tinha nenhum meio termo para distribuir os recursos. E o resultado foi que as tropas estavam ficando sem suprimentos. Todas elas estavam bem apertadas nisso. Mas vamos continuar. Eles queriam dar a volta na Siegfried Line, e o Montgomery queria que todos, que tivesse, as tropas dele tivessem uma puta de uma prioridade de recursos, ao custo de todos os recursos. Todos os recursos, aliás, eles estavam chegando pela Normandia, não estavam? Estavam chegando pelo porto de Cherbourg. E que fica? Cherbourg, que fica pertinho da Normandia. Você pega lá a praia da Normandia, tem um pirocão gigante saindo da esquerda, que é a península de Cherbourg. Lá em cima tem o porto. Cherbourg é um pirocão gigante. Olha aí o podcast. Tá, agora, no cenário político, como é que estava a política desse momento da guerra? Falando do lado dos nazis, o que aconteceu que, como já disse no podcast do Riz, pensaram, então, bem baixa. Pra ter uma ideia... Seu microfone morreu de novo, Ivan. Ele tá falando? Tava. Então, Market Guy, o que aconteceu é que são soldados... Ivan, seu microfone morreu de vez. Fala mais alto e fala não mais morreu. Perto. Cara, não é que morreu, é que eu tô ouvindo o retorno do Roberto. Roberto, que eu te falei sobre o eco, caralho? Beleza, de podcast, um gritando com o outro. Eu vou te explicar como é que funciona o microfone pra você entender o que você tem que fazer. O microfone, ele tem um fio. O fio você enfia, não é onde você pensa, é no computador. Aí o que você faz? Quando você fala, você coloca o fio. Quando você tira o fio, você não fala. E aí a gente pode falar. E aí você quer falar, você coloca o fio de novo. Tira e põe, tira e põe, tira e põe. Entendeu? Não dá pra tirar o fio, não dá pra tirar o fio. Essa pessoa fica embaixo da minha mesa. Então vai no Skype, quando eu não estiver falando, vai em Tools, Options, Audio Settings, e lá você pode reduzir totalmente o volume do seu microfone pra mutá-lo. Que os deuses da edição nos ajudem. Pegue o seu mouse, aí tem as nossas fotinhas todas, aí você coloca ele embaixo das fotinhas e... Apareceu uma tarja! Aí na tarja tem o quê? Tem o telefonezinho vermelho pra você finalizar a chamada, tem o maiszinho pra você adicionar participantes e tem o microfone. O microfone, o que ele faz? Ele faz isso. Acho que ele se mutou. Exatamente, eu me mutei. Voltando ao lado dos aliados dessa vez, a moral estava bem alta, tirando essa questão dos suprimentos. O que estava muito abalado do lado dos aliados com relação à política era o lado dos paraquedistas, que, como sabe, eles estavam como unidade muito inútil durante a guerra. Eles tiveram dezenas, centenas de missões canceladas pela tempestade. Para fazer a operação do Market Garden, o Montgomery, ele montou uma First Airborne, First Allied Airborne Army, que era uma junção de, até era uma jogada política, porque ela era uma junção de tropas inglesas e tropas americanas. Tinha a primeira divisão britânica, que não foi no dia D, e as americanas eram 101 e 82, que foram no dia D. Tinha os poloneses também com os britânicos. Sim. Exato. Então, o que acontece é que isso foi uma jogada política para tentar unir as tropas e também tornar essa tropa que estava há tempos sem fazer nada, por ela no front. Ela estava já... Os soldados estavam extremamente ansiosos para ver alguma batalha, porque eles tiveram, como já mencionado, várias batalhas canceladas, várias missões canceladas. Então, imagina que é você um soldado... tá lá, que se alistou para poder ir para as batalhas, ajudar o lado aliado, acabar com o terror nazista, fala, você vai para a guerra hoje, você se arruma, se prepara, não vai rolar mais. Isso várias vezes. É tipo quando você convida uma garota para sair, e vocês falam que vocês vão sair, e você vai se encontrar com ela, e ela tipo te liga falando que não vai aparecer, porque a avó dela, abre e fecha aspas, morreu. Caralho. Agora imagina isso acontecendo tipo umas 15 vezes, seguidas. Isso é avó pra caralho. Exato. Em todo caso, exato, mas exatamente isso que o Iva falou. Eles cancelaram uma porrada de coisa de Airborne, porque as poucas missões de Airborne que tiveram não foram exatamente bem sucedidas. Aliás, os aliados, isso é uma coisa curiosa, os aliados, eles nunca tiveram uma missão Airborne bem sucedida. A única missão bem sucedida de Airborne foi uma missão alemã. Não tô falando, tipo, as missões Airborne... Geralmente, a estratégia dos aliados era empregar as tropas de paraquedista como apoio, como suporte às tropas de terra. Sim, então, uma das grandes estratégias dos Airborns é você atirar eles em algum lugar, mandar eles defender uma posição e mandar eles esperarem o reforço das terras. Que, aliás, era a estratégia do Market Garden. Eles queriam jogar pessoal em Arnhem, que é uma cidade, pessoal em Nijmegen. E na frente da ponte de Grave, não é? Em Eindhoven. Como é que é o nome? Eindhoven. Eindhoven, isso. Eles queriam jogar pessoal em Eindhoven, Nimeg e Arnhem. E aí eles queriam fazer com que esse corredorzinho fosse segurado, enquanto o 31º pelotão britânico atravessava, conquistava, né, Arnhem e ia pra trás do Siegfried. Esse plano, ele era um plano extremamente ousado, que vinha da boca de um general que não era famoso por isso. Ele mesmo se dizia um general cauteloso, Montgomery. Mas a possibilidade de acabar a guerra antes do Natal era uma possibilidade tão boa de acontecer, se fosse possível, que eles agarraram a primeira chance que eles tiveram. Só que para dar certo, tudo tinha que dar certo. Para a operação ser sucedida, não podia dar nada errado. As pontes tinham que ser tomadas e eles não podiam atrasar o cronograma dos tanques, das divisões blindadas, das divisões de infantaria. Eles não podiam atrasar, porque senão os paraquedistas iam ser destruídos. O problema é o seguinte, a operação era numa linha de 100 quilômetros. Como é que foi a preparação dessa operação? Que tipo de preparativos eles tiveram? Eles tiveram, tiveram a decisão que a operação ia correr, foram 7 dias de preparações somente. Então, eles tiveram uma semana inteira pra se preparar pra isso. Mas é o seguinte, faltou muita coisa. Faltou avião, tanto que... Mas faltou naquelas também, porque eles conseguiram... Um dos negócios que até o Churchill comenta, eles conseguiram se virar muito bem pra estar no dia 17 de setembro, pra a operação pronta. Então, tipo, faltou avião pra defesa e faltou avião pra defesa, avião pra carregar o pessoal, mas começaram com avião de defesa. Tipo, Os convoios estavam acertados pro dia 17. O grande problema é que, tipo, eles não iam conseguir entregar todo mundo no mesmo dia. Isso foi uma sacanagem. A primeira divisão britânica levou 3 dias para receber todo mundo. E perdeu muito dos jipes. E a prioridade foi dada aos americanos. Se eu não me engano, os americanos conseguiram pousar todo mundo no primeiro dia. O que eles faltavam mesmo, o que eles tinham falta mesmo era de recursos. O tanto é que tem uma divisão que eles colocam: os americanos receberam mais gente, os britânicos receberam mais munição. E o pessoal no meio recebeu uma quantidade equilibrada dos dois. Acho o nome que... disso é um oficial de suprimentos incompetente. Não é falta de suprimentos, isso é incompetência do oficial de suprimentos. Não, não é incompetência não, cara. É que... É incompetência sim! Mas não tinha avião pra ficar pra carregar tudo ao mesmo tempo. Os britânicos iriam receber só parte dos soldados no primeiro dia. Outra parte vinha vir no segundo dia. Mas todo mundo recebeu parte dos soldados no primeiro dia e todo mundo recebeu parte dos soldados no segundo dia. Quantos homens era a gente tá falando, pessoal? Ao todo, cerca de 35 mil. 35 mil parachuters? Sim, em Arnhem, só em Arnhem foi, se não me engano, 11 mil britânicos. Aliás, os britânicos eles já tinham até um mapa de Arnhem, porque eles tinham uma outra, tinham cancelado uma outra missão pra liberação da Holanda, não tinham? Mas lá pra 43, lá pro final de não, 43. O mapa não é muito difícil que você compre isso em qualquer, em qualquer agência de turismo. Não, eu sei, mas eles tinham feito uma localização aérea dos flaques. Ah, sim. Eles fizeram um reconhecimento aéreo. Sim, eles tinham tido, acho que um ano antes, uma operação cancelada. Então, mas um ano antes, isso é informação velha. Mas não lembro se era um ano antes, quanto tempo antes que era, só, tipo, eu falei um ano pra compensar. Mas tudo bem, é que eles já tinham um reconhecimento aéreo anterior disso, de mais cedo no mesmo ano ou um ano antes. E não é tão velho assim, porque flak cannon não é uma coisa que você move tão rápido. Tá, você demora 8 horas pra tirar e mover. Em um tempo de um ano, isso é rápido. Pra que você vai tirar um flak cannon numa boa defesa onde o pessoal pode te bombardear? Pode ter mais, pode ter menos. Sim, e isso é uma das cagadas que eles fizeram, mas também eles não tinham como fazer mais reconhecimento aéreo. Por isso que eles tinham que fazer uma operação em... o quê? Então, era uma semana pra eles armarem tudo, moverem as tropas e começar a operação. A operação em si durou 9 dias. 9 dias naquelas, teve 9 dias por causa da falha, era pra ter terminado tudo em 2 dias. Era pra chegar em Arnhem em 2 dias. Sim, mas isso é meio irreal, porque assim, a operação se estendia por 100 quilômetros, eles tinham que cobrir isso em 2 dias. Isso é irreal até hoje em dia. Mas eles chegaram a ficar a 1 quilômetro, não, 2 quilômetros de Arnhem no final da operação, no mesmo dia. Sim, eles chegaram do outro lado do rio. Mas daí eles recuaram porque não iam perder a batalha, iam manter todo o resto. Eu fiquei curioso, como é que uma operação que pareceu que começou tão bem, que a Market Garden no começo foi, pelo que parece, impecável. Aliás, só, sem querer cortar você, Ivan, mas Market Garden são tipo a junção de duas operações. Market é a distribuição dos parachutes e Garden é o avanço e proteção das pontes, do corredor de pontes. Então, eu comecei a procurar cada vez mais por razões para ter falhado essa operação, porque eu fiquei muito intrigado como é que ela começou bem e depois foi desandando ao longo do caminho. Para a gente conversa, todo mundo sabe, vai ser mencionado já, da Panzer Corps que foi movida para trás, certo? De volta para Arnhem. Sim. Isso foi um fator que falam que foi definitivo. Mas quando eu fui ver como é que estava o tempo... O tempo no primeiro dia estava de fato perfeito, mas a cada dia que passava, a situação ia piorando no clima. No meio da operação, teve bastante chuva. O caminho ao redor das pontes estava enlameado, então estava literalmente uma bosta, não só pela consistência da terra, mas também porque você não podia atravessar com um tanque por ali. Ia ficar uma Sim, merda. A gente tem que lembrar que a gente tá falando dos Países Baixos, né? Que eles estão ou ao nível do mar ou abaixo. É, exato, tem essa. Aquilo é um lamaçal gigantesco. O que aconteceu foi que como eles foram no dia 17 de setembro. 17. Foi o primeiro dia da operação. E esse dia tava tudo perfeito. A partir do dia 23, começou a ter chuva constantemente com duração de 4 horas. No terceiro dia, teve uma névoa que impediu que a Brigada Polonesa fosse pra Holanda. Isso, também teve dias que não teve sol nenhum, na verdade. Isso piorava ainda mais a visibilidade. E cada dia piorando. Isso eu achei impressionante, que parece que alguém que controla o tempo virou e falou: vamos foder essa galera. Que a previsão do tempo que eles tinham é que ia ser bom o clima pra ir durante todos os dias. Mas começou a virar completamente. Isso faz parte daquilo do que o Eisenhower havia mencionado, de que planos são inúteis. Não dá pra confiar em tudo. É, planos foram feitos pra dar errado. Não, mas não é nem planos foram feitos, é tipo... O importante desse tipo de operação é a estratégia. É, o problema é que se você fizer muita estratégia, você tem que aprender a lidar com os imprevistos. É por isso que fazer estratégia e executar estratégias militares acaba sendo até um problema engenheiril do ponto de vista prático. Engenheiril. Prático. Palavras novas, caros amigos. Palavras novas, né? Você não sabia. Palavras novas. Você vai ter que procurar um dicionário agora, em compensação de você ficar me cortando o podcast inteiro. Babaca. Tá bem, desculpa. Tá, a estratégia do Montgomery. Qual era a estratégia do Montgomery? Ia ter 3 pousos de paraquedistas para segurar as pontes e possibilitar a chegada do 30º Corpo até Arnhem e de lá conquistar uma ponte sobre o Reno e daí atacar o Saar, que é a região industrial da Alemanha. Todo mundo abrindo o mapinha de Arnhem que a gente separou. Importante fato de Arnhem, ele era, como já mencionado, uma área industrial, logo havia grande produção de não só armamento, mas especialmente bombas nessa área. Se não me engano, ali perto também tinha uma base aérea de onde vinham os bombardeiros alemães que bombardeavam a Alemanha constantemente. Não era em Arnhem que eles tinham aqueles foguetes V2? Não, isso era na Alemanha. Não era perto de Paticalai que não tinha foguetes? Não. Isso era... as V1 tinham em Paticalai, mas a base principal era na Alemanha, num lugar que eu esqueci o nome. É um nome maneiro. Assim que eu lembrar, eu vou falar. Onde ia dropar cada uma das pessoas? Em Eindhoven, a primeira cidade, ia pousar a 82ª Divisão Aeroespacial. Só falando do oeste pro leste, né? Eu tô falando das linhas aliadas pra Alemanha. Beleza. Eindhoven é a primeira. Eindhoven é a primeira, depois vem Nijmegen, com a 101ª Divisão Aerotransportada. E, por último, fica Arnhem, com o primeiro exército aliado, que é composto de unidades britânicas e polonesas. Os poloneses, eles estavam muito fora de lugar, né, nessa batalha, cara. Ah, não, estavam sim, cara. No lugar deles. Não, estão com os aliados, tipo, eles... Tudo que eles queriam era vingança, mas sei lá, eu acho meio estranho você colocar o britânico com o polonês, sei lá, tipo... Não, eles estavam aproveitando a ofensiva, porque os poloneses estavam sedentos por vingança. E havia um veterano até da primeira guerra com os aliados nessa operação, o Sosabowski. Que era o comandante polonês. Que, aliás, ele virou um puta de um herói pra Polônia. Um pessoal que fez um apanhado da história da família Sosabowski, falando que eles são um puta de um herói polonês, colocando toda a história dele. E é bacana, porque ele tem cara de ser gente boa, acima de tudo. Ele era um cara que tava levando a sério, mas infelizmente os poloneses, eles estavam num lugar cagado durante essa operação. Primeiro que eles chegaram no final de tudo. Quando já tava na merda, eles conseguiram chegar. Chegaram acho que no 4º dia. Não, depois eu acho. Vamos lá, peraí, dia a dia, pessoal, peraí, dia a dia. Quem chegou primeiro? Quais foram os drop zones que chegaram primeiro? A gente tá vendo vários drop zones aqui. Chegou primeiro... É que assim, o reconhecimento tinha dito que a área em volta de Arnhem era muito defendida por artilharia antiaérea. Então, a única drop zone que eles acharam que ficasse a uma distância segura e mesmo assim tivesse uma boa área para fazer pouso de paraquedistas... suprimentos planadores, ficava a 13 quilômetros. 8 milhas, 13 quilômetros. 13 quilômetros do objetivo. Uhum. E a grande sacada dessa operação é, surpresa, eles tinham que tomar ponte antes que os alemães percebessem o que estava acontecendo. E se você usar 13 quilômetros, aumenta muito as suas chances de ser descoberto e... Sim, qualquer posto avançado vê o pessoal a 13 quilômetros avançando. Mas o... A gente tá... Na época que eles pousaram, só pra confirmar, quem é que era o comandante do front oeste pros alemães? Era o Model? Era o Model, ele acaba sendo mais importante porque ele estava sediado em Ustubik, que é uma cidadezinha do lado de Arnhem. Que ali ele acabou comandando toda a contra-operação a Market Garden exatamente porque ele estava lá. Mas não era ele o comandante do Front Oeste? Não, era o Von Rusten. Era o Von Rusten, mas o Model ele estava com um centro de operações, um QG lá. E aí ele se deu conta que o pessoal estava avançando. E como a gente já comentou mais cedo, eles recuaram uns tanques da Siegfried Line, que estavam bastante avariados por causa do desembarque da Normandia, e Arnhem estava estupidamente defendida. Vale lembrar que essas divisões de tanque eram divisões Panzer da SS. Era a segunda divisão de Panzer da SS. Alguém sabe quais eram os tanques que compunham essa divisão? Era principalmente Panzer Mark III... que foi o que os alemães tiveram durante toda a guerra. Teve o Tiger, provavelmente. Qual Tiger? Tiger 1. Talvez o Panther, mas eu acho que o Panther é depois. Não nessa divisão, mas que se juntou ao finalzinho dessa batalha e durante, foi o SDKFZ 2341, 234-1 e o modelo novo dele, 2342 Puma. Foram produzidos nesse meio tempo da guerra, quando os aliados já tinham entrado na Normandia, não é? Sim, esse tanque é considerado o melhor já feito pelos alemães. Os alemães, eles tinham uma engenharia de tanque foda. O problema é que, em número, os russos e os... É que assim, o negócio foi o seguinte, quando começou a guerra, os alemães, eles deram a produção de tanque para construtores de trens e outros... equipamentos pesados, exatamente porque eles estavam acostumados a produzir equipamentos pesados. Você quer virar roxo, Rafael? Tá bem, desculpa, eu não tô emocionado. Festival de patadas hoje. Mas é isso que o Rafael tá falando, é isso que o Rafael tá falando. Interessante que aconteceu também para ajudar o lado dos alemães foi um ato, um engano dos ingleses. Não sei se é engano ou se é excesso de honra. O que acontece foi que uma divisão de alemães que estavam segurando a linha num lugar pouco favorável e, de certo modo, separados do resto. O Von Zangens, ele, que é um general, um sargento, perdi aqui a patente dele, ordenou a retirada deles, a 15ª Divisão do Exército Alemão. E nessa retirada, ninguém parou o avanço deles, sendo que a 2ª Divisão do Exército Inglês poderia muito bem ter parado o avanço deles. Só que, como disse, deixou eles recuarem, e assim, no final, Von Rusten tinha 60 mil homens por causa dessa retirada. Você está dizendo que recuou mais gente da Siegfried, você diz, da Siegfried Line? Sim, do norte. Ele deixou apenas alguns poucos homens para segurar alguns canais, para evitar que os aliados tomassem eles. E a maior parte bateu em retirada. Assim, o exército que antes estava fragmentado, com poucos homens que tinha recrutado só no momento lá... Eles condensaram em Arnhem. Sim, e aí subiu para 60 mil homens. A mais. Isso aí não é nem do total, era a mais. Só uma coisinha aqui, pessoal. Eu tô vendo a disposição das drop zones aqui e tem uma drop zone de suprimento que tá perigosamente perto de Arnhem. Qual era a ideia deles? A primeira unidade a ser solta perto de Arnhem, na verdade, era pra ser a que devia durar mais. Então foi também a que tinha mais soldados. Por isso ela também tinha que ter mais suprimentos. Não, tudo bem, mas o que eu tô falando é o seguinte, tem uma drop, o meu problema, tipo, pode ter, tipo, 200 da prisão de suprimentos, mas por que, que ela tá tão perto de Arryn? Ela esperava que eles já tivessem atravessado o rio e passado por Arryn, já tivessem tomado para pegar os suprimentos? Não, então, esses suprimentos eram para os próprios paraquedistas. Eles imaginavam que a essa altura os paraquedistas já teriam uma boa área defendida. Já teriam coberto uma boa área ao redor de Arryn. Interessante falar que a primeira divisão britânica ficou muitos dias sem ter contato com as outras divisões. Ah, é, tem essa também. As divisões americanas, elas foram dropadas com defeito nos rádios delas. Todas as divisões, os britânicos, os americanos, tava todo mundo com rolo nos rádios. Tinha um pessoal que tava com rádio funcionando, acho que foi dropado no segundo dia. Tinha um pessoal que tava funcionando, mas tava funcionando mal e mal, cara. Só que eles estavam assim, eles deixaram uma tropa na zona de desembarque, na drop zone, pra deixar aquela área segura pra receber mais tropas. E aqueles rádios estavam funcionando, e eles estavam a 13 quilômetros da cidade. Exato. A ideia original era que esse primeiro grupo de paraquedistas também fosse tomar a área de maneira extremamente agressiva, avançando sem parar. O que seria bem possível se eles tivessem parado mais juntos, se eles tivessem caído mais juntos, mas tudo bem. Os soldados estavam falando, e os superiores também, é que essa operação era pra ser piece of cake, extremamente fácil. Só que não foi exatamente isso. Não, sim, é porque o grande desafio acabou sendo, ao meu ver, a péssima disposição das drop zones e a cagada dos tanques avariados e a genialidade do General Model, eu diria, cara. De mandar todo mundo recuar. Acho que o Model é que nem aquele general nazista do Bastardos Inglórios. Mal detetive, que ele se ligou com o que estava acontecendo? Sim, o Jill Hunter. Jill Hunter! Na verdade, o fato interessante é que o Hitler tirou o Model do poder porque achou que a tática dele não era boa. O Model, ele ficou... Quando começou a guerra, ele não era ninguém. Mas foi seguindo a guerra, ele ganhou o apelido de Bombeiro de Hitler. Porque ele pegava uma situação que estava pegando fogo e conseguia consertar a situação. É por isso que ele era um general modelo, né? Cara, você pode parar com os trocadilhos com o Model, cara? Parei. Eu tava aguardando esse. E esse é só o começo, crianças. Beleza. E aí, pessoal? Prossigamos. Um detalhe que você esqueceu de mencionar que foi a retirada dos homens também. Sim. Permitir que eles se retirassem livremente, sem nada pra impedi-los. Isso, pô, 60 mil homens a mais, isso aí é um baita de um reforço. Nessa batalha, hein? Quais eram as figuras importantes nessa batalha? John Frost, o comandante da 2º Batalhão do 1ª Divisão Aerotemporada Britânica. Ele liderou uma resistência incrível em Arryn, resistindo os alemães por 4 dias, e a resistência só foi quebrada quando ele se machucou por causa de uma bomba que acabou acertando o pé dele. É, então, teve um puta de um drama na operação, nesse lado da operação, que ele saiu do comando e o cara que ele deixou pra substituir não tava conseguindo comandar direito, e alguém de uma outra divisão mandou um cara, um inferior, um subcomando, ir pegar a divisão dele. E esse subcomando, ele se perdeu, nunca encontraram o corpo dele, um negócio mó sinistro, cara. Caralho. Outro batalhão da Inglaterra foi o comandante da 1ª divisão de paraquedistas, foi Roy Urquhart, que até no filme sobre essa operação, ele foi feito pelo Sean Connery. Que da hora. Mas que esse Roy aí? Ele comandou a operação, na verdade ele não conseguiu chegar em Arryn, ele ficou cercado em Osterbeek e acabou sendo resgatado no nono dia da operação à noite. Ele é famoso por ter ficado um dia inteiro preso num sótão. Isso, que ele ficou parado em alguma cidade, que eu não tô lembrando. Se liga, vê no mapa, ele tava em qual drop zone? Ele foi em Arryn, deixa eu ver. Ele estava em Arryn, a gente tá falando dos britânicos. Outra coisa interessante sobre ele é que antes dele virar comandante da 1ª divisão de paraquedistas, ele nunca tinha pulado de um avião e toda vez que iria pra um salto ele ficava morrendo de medo. É, o primeiro pulo dele foi o dia da operação. É, ele tinha. Mas quantos anos ele tinha nesse primeiro pulo? Ele era velho pra caralho, tinha tipo 40 e poucos anos. 47. Não era uns 47 anos, não? Acho que era por aí. Se eu não me engano, ele sofria de vertigem. Ele ficava tonto em alturas. Major-General Stanislaw Sosabowski. Sosabowski, ele era do grupo de que estava da primeira divisão aérea. Ele era o mais velho, ele foi o único que lutou durante a campanha contra a Rússia em 1920. Ele lutou contra os alemães em 1939, quando eles invadem na... Polônia? Isso. Não é Polândia. Eu sei. É que o Ivan, ele só leu os textos em inglês, aí tipo é Holland, Poland, é Netherlands, e aí ele fica com Nederlândia, Holândia, Polândia. Fica essas coisas na cabeça e eu solto isso. Na verdade, isso aí é uma pérola de um evento que eu participei, cara. Era do da Miniono, né? Precisamente. Ah, mas vai, continua aí. Ele lutou desde a Primeira Guerra há muitos. Ele subiu muito rápido nos rankings também. Mas é pelo fato dele ser um veterano. Ele era mais velho do que todos os outros na divisão. Muito mais velho, na verdade. E ele tava liderando os poloneses pela vingança que eles queriam ter. Toda a divisão polonesa, ela tava extremamente preparada para essa vingança. Sim, eles estavam todos sob o comando dele, porque eles toda a divisão que tava, polonesa que estava com ele participou durante a invasão alemã. Da onde eles saíram? Eles foram, tipo, libertados ou eles escaparam? Como é que eles chegaram pros aliados? Eles foram recuando. Depois da Polônia, eles fugiram pro fronte francês. Na França, eles recuaram pra Inglaterra. E até esse dia, até a Market Garden, eles estavam lá. Um dos comandantes do front oeste era o Von Kluge. Por curiosidade, assim, a nome de curiosidade, Von Kluge foi um dos participantes da Operação Valkyria. Sim, ele, na verdade, não se sabe, suspeita-se que ele foi, porque depois do dia da Operação Valkyria ele não foi mais visto. Depois do dia 18 de agosto, o Hitler queria falar pessoalmente com ele, provavelmente ia matar ele, e ele tomou uma pílula de cianureto ou se enforcou, não lembro como foi que ele suicidou. Mas o negócio não é que é suspeita não, eu tenho quase certeza de que ele participou sim, porque tem um relato, tem um livro que é vendido como a Operação Valkyria, que na verdade são as memórias de um dos conspiradores, que ele fala do Von Kluge, mas o envolvimento dele não foi tipo o envolvimento do Stauffenberg, que levou a bomba pra lá, não. É difícil de achar alguém que tenha algum destaque que a gente já não tenha comentado. A gente comentou de basicamente todo mundo que teve algum destaque. Mentira, ninguém falou do Gavin. Eu achei que alguém... A gente tinha... Ah, o Gavin é mó chato, não fez nada. Não fez nada, o caralho. Ele foi o comandante mais jovem dos aliados. Ah, foda-se ele. Não, cara, porra, a gente tinha separado. Caralho, velho, que palhaçada. Eu fiz o bloco pra gente, eu falei: não, vamos passar uma informação bacana. Pesquisa aí dois, três caras, eu dividi cada um. O Ivan roubou o cara que eu ia pesquisar. Que mancada, Ivan, ele é o mais maneiro de todos. Eu gosto do Sosabowski, você devia ter escolhido um cara menos maneiro. Que palhaçada, velho, eu vou cortar esse bloco inteiro. Vai se fuder, Guilherme, não corta nada. Ah, tá bom, o Roberto vai fazer edição dessa vez. Se ele não cair. Armas e equipamentos de destaque nessa batalha. Que equipamentos ajudaram os nossos barcos, heróis de batalha, nas drop zones, ou mesmo ajudaram os alemães a repeli-los? Os americanos, eles tiveram uma parte importante. Eles usaram um rifle para os soldados, chamado M1 Garand. É, esse é o rifle mais utilizado pelos americanos durante a Segunda Guerra, não é? Sim, sim. Que ele era assim, ele era um rifle semiautomático operado a gás. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando você dispara uma bala, isso libera gás. Um rifle semiautomático, ele captura esse gás e usa para recarregar um outro projétil. É como se o mecanismo reutilizasse o gás da explosão da pólvora, eu tô supondo que é pólvora e tal, pra puxar a próxima bala do pente, é isso? É isso. Ah, que bacana. E ele foi importante pelo seguinte, o exército americano, ele foi o único exército da Segunda Guerra que teve como arma padrão um rifle semiautomático. Antes, todo mundo usava o chamado rifle de ferrolho, que era basicamente uma alavanca que você tinha que ejetar o cartucho que você tinha usado e depois você carregava um novo. O sistema automático você podia juntar um pente inteiro e meter lá no rifle e sair atirando. E você num rifle de ferrolho você tem um número limite que é quando você é o número de vezes que você consegue operar a alavanca por minuto. Aí a alavanca quebra, não é? Não quebra, mas um limite, senão... Ah, o limite você diz, tipo... Você não consegue operar mais rápido que aquilo. Porque depende de você pegar a bala, colocar, carregar. É tipo uma pistola. É, mais ou menos. E o semiautomático, ele atira o quão rápido o seu dedo for. Sim, até acabarem as balas. Sim, até acabarem as balas. E ele começou essa onda de rifles semiautomáticos que tem até hoje. Eu vou mencionar dois pela semelhança deles. Eles têm a mesma utilidade que eram as armas anti-tanque dos alemães, que era a Panzerfaust e a Panzerschreck. A Panzerschreck eu vou falar primeiro porque ela era, na verdade, extremamente semelhante com as armas anti-tanques aliadas. A grande diferença, na verdade, era o projétil que poderia ser disparado a uma distância maior, um total de 200 metros, e isso dava uma vantagem de terreno. Se o terreno fosse aberto, a Panzerschreck era muito melhor. Por outro lado, a Panzerfaust tinha uma grande vantagem que era o elemento surpresa. Ela, diferente da Panzerschreck, não era elétrica. Só lembrando, pra quem estiver se perguntando, a Panzerschreck parece uma bazuca. A Panzerschreck é uma bazuca? É uma bazuca, ela é um modelo americano. O que você faz é recarregar o míssil e disparar. A Panzerschreck não tem nenhuma... abre e fecha aspas lançadora de mísseis, posso colocar assim, essa classe de arma? Ela não era um lançador de míssil, o que ela lançava era uma carga, uma granada. Um foguetinho. Exato, foguetinho bonitinho lá. De todas essas armas de foguetinho, nenhuma delas você consegue carregar mais de um projétil ao mesmo tempo. Não, tipo, lançar ao mesmo tempo, mas não existe um container na arma pra você colocar um outro projétil, ou existe? Nesse tempo, a única que teve foi uma adaptação da Nebelwerfer, que era um lança-granada de gás da Primeira Guerra, que foi adaptado depois pra um veículo pra soltar mísseis em uma área. Só que ele não era preciso, ou seja, os disparos eram mais pra pôr terror nas tropas inimigas do que qualquer outra coisa. Beleza. E a Panzerfaust? A Panzerfaust, diferente da Panzerschreck, era para um uso único. Ela era um tubo que você tinha que acender a ignição dela. E quando acendida, ela incendiava a carga dentro do tubo e soltava uma granada, muito menor do que a da Panzerschreck, que ao ser disparada, sair do tubo, ela abria quatro... Eu não sei dizer o nome disso em português, alguém me ajuda? Tipo uma asa que ela abria. Ah, é que a Panzerfaust, ela usava um princípio chamado carga oca. Como é que é o princípio da carga oca? Que assim, você tem uma chapa de metal dentro do invólucro do bagulho, em V, geralmente de cobre. Imagina um V, certo? Só que... V do V de vingança? O V de vingança, certo? Daí na parte de baixo você vai colocar uma quantidade absurda de explosivos. Quando esses explosivos estouram, o V desdobra e forma uma agulha, um jato de metal líquido extremamente quente e rápido que perfura a blindagem. Não só isso, também abria quatro dessas asas que eu falei do lado, que isso permitia, isso nos modelos mais avançados, que os primeiros modelos só conseguiam ser disparados a 30 metros. Os últimos modelos, os no finalzinho da guerra, alcançavam 150 por causa desse sistema, que quando saía, abria essas asas, não sei dizer como seria isso, estabilizadores. A Panzerfaust chegou a ter isso? Chegou, ela tinha perfuração de blindagem, ela era perfuração de blindagem. E esse projeto, essa parte que abria, estabilizando... Aletas. Aletas, isso. Eu tava procurando essa palavra, não vinha. Quando abria isso, estabilizava o voo da granada e assim a precisão era melhorada. E sem mencionar que a velocidade de voo também. Na verdade, poucos aliados conseguiam se preparar para uma Panzerfaust, que ela era usada para emboscada. Quando eles se tocavam, que estavam sendo atacados por uma Panzerfaust, já era muito tarde. Só para vocês terem uma noção de como é uma Panzerfaust, imagina um tubo de 0,5 metro de comprimento, um tubinho assim, pequenininho, com uma jaca na ponta. Não só isso, com uma ignição em cima. Ela ainda tinha que ser acendida. Um botãozão que se apertava. A arma que eu peguei, ela foi muito importante em Arnhem, que é o Piat, que é um antitanque que você coloca um projétil parecido com uma granada. E esse Piat tem 15 kg e 1 metro de comprimento. E vai lançar o projétil e se acertar o tanque, ou o tanque de gasolina, o tanque explode. Ah, tô ligado, o que que é? Qual a diferença dele para uma Panzerstrike? Verdade. O Piat não era um... mais como uma bazuca, ele era um pessoal, colocava uma granada, que era até mais leve que um míssil de um Panzer Crack, e essa granada ela pesava coisa de 1,1 kg, e usava também o princípio da carga oca. Tô ligado. Tinha um alcance efetivo de 110 metros, mas conseguia acertar um alvo a 320. Maneiro. E se não fosse fiar, dificilmente o Frost e os outros britânicos conseguiram existir por mais de um dia em Arnhem. Tem algum número da quantidade de tanques que foi desabilitado por essa arma? Não tem, mas tem um soldado que lutou, estava no segundo batalhão, que estava em Arnhem, que ganhou uma medalha por ele ter usado o Piat. Que o simples fato de você conseguir carregar uma coisa dessas já era um feito, porque os veteranos odiavam, aquela coisa não funcionava. O nome do cara é o Major Robert Henry Ken, que usou o Piat e destruiu um Tiger Tank e forçou mais 3 Panzers 4 para recuarem. Maneiro. Os americanos, eles usaram basicamente, em termos de tanque, veículos, vou falar mais de tanque que eles acabam sendo mais importantes. Eles usaram o tanque padrão dos aliados, que era o M4 Sherman, que era um tanque que ele foi desenvolvido inicialmente por um requerimento da Marinha no final dos anos 30, que era para caber em barcos de desembarque. Tanto que o Sherman, se vocês procurarem, ele é meio esquisito, meio alto, exatamente para caber dentro de um barco de desembarque, anfíbio. Peraí, mas para ele caber num barco de desembarque, ele não precisa ser mais baixo e menor? Não, ele tem o barco de desembarque tem um comprimento máximo, né? Daí, não tem teto? Não, tudo bem, não tem teto, mas você não tá deslocando o ponto de equilíbrio do barco por ele estar mais alto com a carga dele, ou eu tô brisando foda aqui? Não. Fala que, tipo, o barco de desembarque, ele podia carregar quantos desses daí? Um. Então? Quero que cabia. Não, eu sei que cabia, mas tipo, era prático? Sim, era prático, porque o tanque, ele é a maldição e a salvação dos soldados. Ele é uma maldição porque o tanque, ele atrai fogo, mas ele é a salvação porque ele tem blindagem e um canhão, então ele salva a infantaria. Ah, que mais você me diz sobre esse tanque? O Sherman, ele foi desenvolvido para ser feito em produção em massa. Nos Estados Unidos, a construção dele foi dada para empresas automobilísticas. Então, se não me engano, até o final da guerra foram produzidos 45 mil tanques. Um número absurdo. Como é que era a artilharia dele? Era um canhão de 75 milímetros. que era considerado pequeno, porque ele não conseguia penetrar a blindagem da maioria dos tanques alemães. Quantos milímetros? 75 milímetros. Oh. O próprio Tiger 1 tinha também 75 milímetros. Não, de... o Tiger tinha 100 milímetros. Então não é o Tiger, era o... O Panzer Mark III? O Mark III ele tinha 75 também, não tinha? Ah, então eu devo estar falando merda, mas enfim. Ele tinha um motor a gasolina, que era uma das maiores preocupações, porque os tanques alemães, quando eles conseguiam penetrar a blindagem, aquela gasolina queimava, que era uma beleza, porque o resto era tudo diesel. O diesel não queima com uma facilidade assim. Sim, sim, sim. É, eles chamavam tanques de fritador de britânicos. É, uma coisa assim. E a blindagem dele era ridícula, porque um Tiger, mas vamos lembrar que o Tiger tem um canhão absurdo. Mas um Tiger, ele conseguia destruir um Sherman com um tiro a mais ou menos 1 quilômetro de distância. A distância que você podia mirar com um Sherman é muito diferente da distância que você pode mirar com um Tiger? Sim. Por quê? Pelo seguinte, o Sherman, o canhão dele é menor. E pelo próprio canhão em si. O canhão do Tiger, ele é o famoso 88 antiaéreo. Sim, sim, sim. Ele foi projetado para enviar uma carga de 8 quilos... a quase 10 mil metros de altura. Aquele negócio tem uma energia cinética absurda. Você não tem nenhuma noção do comprimento do canhão do Sherman, não, né? Olha, pequenininho. Mas eu não tenho noção. Mas ele tinha um outro negócio, que ele era o tanque mais preciso da guerra, porque ele foi o primeiro tanque da história a usar giroscópio pra mira de canhão. Olha que bacana. E então você conseguia atirar com precisão em movimento. Porque quando você anda fora de estrada, o canhão vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. O giroscópio mantém o canhão centralizado no alvo. Devido à história, a série Puma. Prepara que ela não, ele não tem o nome preciso, é o SDKFZ-234 Puma. O modelo dele, durante a guerra inteira, foi do 1 ao 4, que foi a evolução dele. Ao final, o tanque ele foi, é considerado um dos melhores já feitos pela engenharia alemã. A blindagem dele era o corpo inteiro do tanque, porque os outros tanques de todos os modelos, eles eram feitos com a blindagem e o corpo do tanque sendo duas partes diferentes, sendo ou soldadas ou rebitadas juntas, então ficava um vácuo entre eles que deixava a estrutura mais fragilizada. Com esse tanque, o Puma, ele era uma só unidade. Isso permitia a ele não só mais resistência, como deixava ele mais leve para se movimentar. O tanque conseguia fazer 82 km por hora, a velocidade máxima. O último modelo dele, o 2344, foi armado com uma arma de 75 mm, que era o mais forte que eles conseguiram colocar nesse tanque, mantendo ainda a velocidade e a resistência dele. Outro detalhe interessante que colocaram nele é que a frente dele tinha uma blindagem muito mais grossa do que em comparação com o resto do tanque. O resto do tanque tinha uma blindagem de 5 mm. A frente era de 30 mm. Uma recomendação dos oficiais que participaram do front leste durante a Primeira e a Segunda Guerra. É, que eles enfrentaram aqueles tanques russos. O T-34. Não teve só isso, também teve durante a batalha com os aliados. Esse tanque em específico, ele foi evoluindo baseado em informações dadas aos engenheiros pelos oficiais. Então ele era montado para contra-atacar os tanques aliados. O problema dos tanques alemães, por mais engraçado que pareça, é o excesso de engenharia técnica aplicada neles. Porque o que acontece? Tanque, como foi no outro podcast, por mais magnífico que seja, não deixa de ser um veículo desengonçado. Pode ser bonito, ele pode atravessar os terrenos difíceis, mas com a distância certa e, como sempre, se você tiver o higher ground, você torna um pelotão inteiro, uma divisão inteira de tanques, patos. E esse Puma, não especificamente só o Puma, mas os tanques durante esse conturbado ano de 44, eles estavam quebrando rápido. E o que acontece quando você faz um tanque super especial, extremamente trabalhado, e ele quebra? Desperdício de recurso. Você não tem a peça pra montar. Vamos supor que você quebrou uma correia de adamantium no tanque. Você não tem como repor, cara, no meio de uma batalha. Aliás, muitos desses tanques acabaram caindo até nas mãos dos aliados. Por causa disso, porque os aliados conseguiam em 2 minutos improvisar material de qualquer coisa. Por menos recursos que eles tivessem no meio do front europeu, eles improvisavam e estavam funcionando com o tanque. Adicionando a isso, é uma fragilidade do Puma até, que se uma parte da blindagem dele for perfurada, é um ponto fraco para ele, porque como mencionado, tudo é uma parte só, a blindagem e o corpo do tanque, é um monobloco. Não tem como você remendar sem deixar o tanque fragilizado naquela área. Diferente de outros tanques que tinha a parte separada, que você podia soldar uma parte só e ainda ia ter a outra para proteger. É irônico que a parte, um ponto forte de um tanque também seja o seu ponto fraco. Menos irônico do que parece quando se trata dos alemães. Bom, pessoal, considerações finais sobre a Operação Market Garden. Como é que... O que vocês acham dessa operação? Deem a sua opinião nesse nosso espaço democrático do podcast. Ela acabou sendo uma operação que mostrou a grande força da Primeira Divisão Britânica, de Arbaun, a área transportada, que não existia em Arrhen por 4 dias, até que eles foram presos. E Frost foi resgatado pelos americanos em março de 1945 e ainda lutou na Dinamarca durante a guerra. E o Urquhart, ele acabou indo para o quartel-general do general Bowman, que estava no comando em inglês, e recuaram. Montgomery ainda disse que a missão tinha sido 90% de sucesso. Que é codinome pra não deu certo. Exato, é esnafo, né, cara? Porque falou que conseguiram segurar as estradas, seguraram 2 pontes, mas a operação acaba sendo um desastre. Dos 10 mil homens da primeira divisão inglesa, sobraram 1.200. Voltaram 2.400. Sobraram 1.200 entre mortos, feridos e capturados. O Churchill fala 2.400, você vai discutir com o Churchill? Eu fiz a soma aqui dos mortos e dos feridos. Ah, quer dizer que você vai fazer a sua soma e vai bater a sua soma com o Churchill. Beleza, tá bom. Aqui, ó. Aproximadamente 2 mil mortos e 6.800 capturados. Caralho, velho. Você tá pedindo. Ao alvorecer, uns 2.400 dos 10 mil soldados originais estavam em segurança em nossa margem. Mano, o Churchill é Deus, então não discute. Não discute com o Churchill. Roberto, não discute com o Churchill. Podendo adicionar, a frase que ele falou de 90% da operação ter sido um sucesso está correta. Eles conseguiram pegar a maior parte das pontes e eles conseguiram, em grande maioria, fazer com que o plano funcionasse. Foi o inesperado no final do plano, que era a Arnhem estar bem defendida, o avanço das tropas que desceram lá não ter sido tão agressivo e as passagens estreitas que impossibilitavam o avanço de tanques e qualquer outra coisa do gênero, que tornaram o avanço dos aliados muito estagnado. Outro problema aqui para os britânicos foi que a primeira ponte que tinha que cruzar, que é a Sun, que foi a ponte de Sun, acho que Eindhoven, quando eles chegaram, os americanos chegaram, a ponte foi destruída. E isso retrasou muito a 30ª Brigada inglesa. Mas os ingleses fizeram uma luta muito acirrada e lutaram muito, muito bem na sua área. Os ingleses, eu acho que a gente não mencionou durante o podcast, do 30º... 30º? 30 é 30º, né? 30º. Então, o 30º... batalhão do exército que tava à disposição e tava demorando pra avançar. Só um adendo aqui, alguém sabe por que eles estavam demorando tanto? Eu sei. Rafael, por favor. Obrigado, tio. O 30º Corpo do Exército, eles... Eu vi uns números, era algo como 23 mil veículos andando por uma estrada de duas pistas. Certo? E quando eles chegaram nas pontes que tinham sido explodidas, eles precisavam de equipamento para fazer uma ponte. Uma daquelas pontes especiais que eles usam nessas operações. O problema é o seguinte, ela estava na traseira do comboio, estava no fim do comboio. Daí demorou meio ano para chegar lá na frente. Mas foi isso que eu falei dos tanques. Quando você tem o higher ground, eles são patos. Muitas vezes no avanço, eles foram atrasados exatamente por isso. As passagens muito estreitas que tinham. Uma das cenas finais do filme sobre essa operação, que se chama Uma Ponte Longe Demais, tem três comandantes. O Browning, que era o comandante-geral. O polonês, que eu esqueci o nome, acho que é Sostabovski. E tinha... Eu acho que também o Uckhart. E eles estavam discutindo, falou, a batalha está perdida. A operação foi perdida em Nijmegen. Outro disse, na estrada para Nijmegen, a batalha foi perdida. Outra depois de Nijmegen. Então a batalha foi um desastre. Né? Eu tô pensando em fazer um último trocadilho com o Model, assim, pra encerrar o... Não! Guilherme, eu tenho um olho. Você tem um? Sabe por que o Frost foi derrotado? Por quê? Porque o general alemão jogava muito RPG. Ele precisava mostrar de Resist Frost. É, porque... Acho que entendi. Acho que entendi, que merda, mano.